Atenção, passageiros, com destino ao passado. You're now in a world of music. Apertem os cintos. Em instantes, começa mais um Baú da Hertz. Produced by a concentrately programmed sequencer. Yeah.